palma da mão. Mãe, seu amor é minha proteção. Nos rituais da vida, sua luz brilha. Umbanda é a dança e a família é a trilha. Sorrisos, amigos ao redor. Na casa de mãe, o amor é nosso alcor. Como os orixás, dançamos em união. A vida é mais bela, com fé no coração. Oh, oh, oh, oh. Malandros do axé, coração em festa, vamos juntos até. Mãe de todos que nos guia e ensina, em cada passo, a força divina. Amigos ao redor, na casa de mãe, o amor é nosso alcor. Com os orixás, dançamos em união. A vida é mais bela, com fé no coração. Oh, oh, oh, oh, oh. Malandros do axé, coração em festa, vamos juntos até. Mãe de todos que nos guia e ensina, em cada passo, a força divina. Você é meu abrigo. Com suas palavras, sempre encontro o caminho. Em cada oração, um laço se faz. Na Umbanda, na vida, amor é o que traz. Oh, oh, oh, oh. Malandros do axé, coração em festa, vamos juntos.